Santo tuo nome. Alleluia. Amém, pode sentar. Sabe, para mim é um privilégio poder estar compartilhando aqui com os irmãos esta manhã. Eu realmente me sinto muito honrado, porque eu respeito o depósito que está sobre essa casa, o depósito que está sobre os pastores dessa casa, e a forma como nós temos nos relacionado, a forma como Deus tem nos aproximado, como vocês, comunidade Rafa, têm nos servido. Sabe, isso realmente nos constrange. E confesso que eu estou um pouco nervoso desde o dia que o pastor Edu me pediu para compartilhar a palavra aqui. Estou me sentindo o leão na cova dos leões. Mas eu queria compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado no meu coração esses dias. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 8. Sabe, o Senhor tem ministrado algo no meu coração a respeito do tempo e do modo, querido, né? Muitas vezes nós chegamos para a vida com Cristo e depois de um certo trabalhar para Ele, de um certo tempo de serviço, de um certo tempo de caminhada com Cristo, porque tudo no início é muito novo, mas depois nós vamos nos acostumando com a presença do Senhor. E nós vamos perdendo algumas coisas dentro de nós, né? E algumas chamas vão se apagando, e nós não discernimos isso, e nós começamos a fazer coisas porque nós aprendemos a fazer, nós começamos a fazer coisas porque alguém nos disse para fazer, nós começamos a praticar serviços para o Senhor. Então, se eu precisar trabalhar na limpeza, eu trabalho na limpeza, se eu precisar trabalhar no louvor, eu trabalho no louvor, e eu faço muitas coisas para o Senhor, porque eu aprendi assim, ou porque alguém me disse dessa forma. Mas sabe, existe um lugar em Deus que nós não podemos perder, que é um lugar de dependência dEle. É um lugar de entender o que é que Ele quer para nós todos os dias. E eu tenho sido muito ministrado pelo Senhor nessa palavra. Eu sempre digo que eu não sou um teólogo, então eu sempre ministro aquilo que o Senhor tem falado comigo. Eu, se o Senhor não chegar, eu não tenho o que falar. Estou totalmente dependente dEle. E nesses dias eu tenho meditado muito sobre isso, sobre ser estabelecido num tempo, num modo e num lugar em Cristo. Sabe, de repente, nós estamos cansados de algumas coisas, servindo mais cansados, ou servindo mais frustrados, porque nós estamos disposicionados daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Só vai existir frustração onde existe uma expectativa. E eu não creio que Deus vai te gerar uma expectativa errada para te frustrar depois. Se você de repente se frustrou com algo, se você está frustrado com algo, se você nesse tempo está sofrendo com algumas ansiedades, com algumas coisas que têm te roubado, inclusive de chegar a Deus, certamente foi porque a sua expectativa foi colocada num lugar errado. Certamente você, de repente, não está sincronizado com esse tempo, com esse modo, com aquilo que o Senhor tinha escrito para você nesses dias. Porque lá no Salmo 139, versículo 16, é o versículo da minha vida. Diz que Deus escreveu todos os meus dias, ainda que nenhum deles houvesse. Só que ele não me obriga a viver esses dias. As minhas escolhas vão me fazer caminhar nesses dias ou não. Então as minhas expectativas, se elas estiverem colocadas nos dias corretos em Deus, eu não vou ter frustrações. Ou vou ter, de repente, as desilusões que o Senhor quer colocar em mim, porque o Senhor não coloca ilusão. Quem coloca ilusão é o inimigo. O Senhor coloca desilusão para nos trazer a uma realidade. Agora, durante anos nós compramos uma ideia de que nós íamos para Cristo e Ele iria virar o nosso garçom, né? E Ele estaria pronto a nos dar tudo aquilo que nós precisássemos. Então, eu não sei se você compreende, mas eu me rendi a minha vida ao Senhor e Ele entrava no meu tempo, Ele entrava nas minhas decisões, Ele entrava na minha escolha, Ele era obrigado a cumprir aquilo que eu precisava. Sabe, isso é uma distorção completa do Evangelho. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e Salvador. Então é eu que preciso me submeter ao tempo e ao propósito do Senhor. Não adianta eu ir para Cristo para pedir que Ele faça as coisas dEle por mim. Eu preciso ir para Cristo para que eu sirva por aquilo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Agora, se nós não colocarmos o nosso coração no lugar correto, Jeremias 17,9, né? Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, porque nós somos o tempo todo tentados a acreditar dentro de nós mesmos que aquilo que nós queremos é do Senhor. E quando o Senhor fala não, a gente fala, não, isso é uma voz estranha, isso não é a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós vamos para o Senhor como filhos mimados, que quer, porque quer, porque quer, porque quer. E durante um tempo eu entendo que o Senhor permitiu, né, isso dentro da igreja, até para um tempo de amadurecimento, entendendo que nós éramos neófitos, novos na fé, e de que a igreja estava num processo mais bebê, vamos falar assim. Mas, querido, o Senhor tem nos transicionado, e é sobre isso que eu quero falar nesses dias, para um lugar, para um tempo, para um modo de maturidade. Sabe, o Senhor não vem para buscar uma creche, Ele vem para buscar um exército. E eu realmente creio num evangelho que me custa tudo. Custa os meus propósitos, muitas vezes. Custa os meus desejos, custa o meu tempo, custa os meus recursos financeiros. Eu não creio num evangelho que você vence, serve, vai embora, vence, serve, vai embora e não entrega nada. Sabe, durante muito tempo eu vivi assim. E era um puro engano. Então nós precisamos compreender isso, ouvir os céus nesses dias. Nós tivemos a conferência lá, vocês nos constrangiram, né, com a forma como vocês se moveram para Jundiaí nos 3 dias e depois um dia do BTE, né? Nós aprendemos muito com vocês esses dias. E sabe, o tema dessa conferência é tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós esses dias: ouvir os céus, ouvir a voz do Senhor, né? Que essa voz venha nos importar mais que todas as coisas. E em Eclesiastes, no capítulo 8, diz: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a natureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do meu juramento, do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que faz? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga, o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há lhe declare, nem há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se fez debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruinar. Sabe, para todo propósito, há um tempo e um modo. Se nós entendemos que nós fomos gerados em Deus, né, que o Senhor soprou sobre nós o Espírito dele, quando nos formou lá em Gênesis 2:7, se nós começarmos a entender isso, que nós temos um propósito, nós somos um plano de Deus, e Jeremias disse que ele nos conheceu antes da nossa formação no ventre da nossa mãe. Sabe, nós não somos um fruto do acaso, nós não somos um acidente, nós somos um projeto. E um projeto tem um propósito específico. Ninguém faz um projeto para nada. Então nós temos um propósito em Cristo, nós fomos gerados e formados para um propósito que nós precisamos buscar e entender nele. O grande problema é que muitas vezes nós acostumamos com um sistema em que nós, quando precisávamos de algo, nós iríamos para o nosso líder, para o nosso pastor, nós teríamos uma receita pronta. E nós chegávamos com um problema, entregava, falava, pô, mas isso aqui é teu agora, me fala o que fazer. E quando dava certo, era mérito nosso, quando dava errado, era culpa do líder ou do pastor. Porque nós acostumamos a um sistema e a um lugar de manipulação e controle. Sabe por quê? Porque custa menos. Porque não custa tempo com Deus. Porque tira a responsabilidade sobre os nossos ombros. Porque nós não precisamos nos comprometer com as decisões. Sabe, então fica fácil. Nós íamos para um casulo chamado igreja, condenávamos todo mundo que estava lá fora, ninguém presta. E os coitados que estavam aqui dentro tinham que me falar o que fazer. Agora Deus está nos transicionando, querido. Isso não por mim, não pelos seus pastores. Deus está levando a igreja para um outro lugar ainda. Amém. Este é um tempo. É um tempo em que o Senhor está organizando a igreja, não as congregações, a igreja. Sabe, e essas coisas que durante tanto tempo funcionou, porque criava mega estruturas, claro, até eu quero alguém que resolva todos os meus problemas. Então as pessoas não vinham para Cristo, vinham para um solucionador automático de problemas. Agora, quando nós estamos sendo transicionados, queridos, muitas vezes nós não vamos compreender a forma como as coisas vão se desenrolar, porque nós vamos ter que viver o novo. Nós vamos ter que entrar em um outro lugar. Nós não atingimos resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Até a Einstein já dizia isso. E então o que eu preciso fazer? Vai buscar de Deus. Sabe, nós temos conversado muito com o Luan, que é um menino que passou conosco na congregação. E hoje, mesmo que à distância, nós temos relacionamento e acompanhamos ele, o Luan com a Patrícia. E essa semana ele me ligou, ele estava com uma lista de coisas, de dúvidas. E ele falou, tá bom, pastor, eu vou falar, mas eu já sei o que você vai falar. Você vai mandar eu orar, né? Que raiva, pô. Porque assim, ele estava habituado a um sistema, né? Sistema de fórmula de crescimento de igreja, em que o líder dele dizia até a cor do sapato que tinha que comprar e vestir. E a primeira vez que ele veio se aconselhar comigo, eu falava: ô, querido, vem cá, vamos orar então, e aí Cristo vai falar com você. E a segunda vez, na terceira, ele falou: já sei, nem vou perguntar, Cristo vai falar, né? É isso aí, então você está aprendendo. Sabe, e eu vejo hoje o quanto ele tem se desenvolvido na vida com Cristo. Quanto Deus tem movido com ele. Ele está com um grupo de convívio lá com quase 20 pessoas já. E tem fluído. E tem entrado num outro lugar de Deus. Por quê? Porque começou a ouvir o Senhor. As pessoas não têm que querer o Leandro de Deus, têm que querer o Deus do Leandro. As prioridades precisam ser estabelecidas. Então eu preciso ir para Cristo, preciso ir para Deus para entender qual é o tempo e o modo para esse propósito que eu tenho, que eu possuo, que eu sou designado. Abra em Lucas no capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, falando sobre Jesus, tá? E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração que se ponderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós precisamos estar sincronizados no tempo de Deus, né? O tempo de Deus, na verdade, é o kairos, e o kairos é a síncrono. E quando você fala sobre sincronia em algo que é assíncrono, que não dá para sincronizar, parece estranho. Só que nós precisamos entrar no Senhor de tempo. Então eu preciso me sincronizar com Cristo para estar sintonizado e sincronizado no tempo dele. É interessante que ele chega para Jesus, Jesus chega para Pedro e ele fala: olha, afasta aí o barco. E aqueles homens que tinham pescado a noite toda, tentado pelo menos pescar a noite toda e não pescaram nada, estavam lavando as redes. Mas o que eles fizeram? Obedecer. Então Pedro obedece a voz do Senhor. Esse é o primeiro passo. E quando eu obedeço, eu me comprometo com isso. Só que Jesus não está interessado em fazer as nossas vontades. Jesus está interessado em nos colocar, nos engajar no propósito. O propósito de Pedro não era pescar peixe. Ele era um pescador, mas o propósito eterno dele não era pescar peixe. E é interessante que depois de ter servido ao Senhor ali, servido a Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: agora lança a rede que você vai pescar. Sabe, muitas vezes, se você trouxer isso para a nossa realidade, o Senhor fala, faz a mesma coisa conosco. Sabe, agora pode fazer. Não, mas eu já fiz, isso aí não dá certo. E aí Pedro chega e diz: não, eu estou pescando a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei, porque a palavra do Senhor entrou nele, porque ele obedeceu Obedeceu uma vez, obedeceu a segunda vez. E aí ele lança e pesca. Pesca tanto que chama outro barco para ajudar. Porque senão também de repente ele já ia começar a se gabar. Então ele tem que chamar para ajudar para poder repartir. Porque Deus não fecha exclusividade com ninguém. Mas é interessante que a hora que ele chega na praia, ele arrasta aquele monte de peixe para a praia. Jesus fala para ele: agora larga tudo e segue. Cristo podia ter chamado ele já de pronto ali quando ele não tinha pescado, né? Ele falou: me segue. Mas é interessante que de repente ele permitiu, né, Pedro tocar no propósito dele, no propósito dele, Pedro, não no propósito do Senhor para Pedro, mas no propósito dele, humano, tocar, ver que ele alcançou, que aquilo era possível. E então tirou e falou: agora me segue, que eu tenho algo maior que isso para você. E nós, muitas vezes, estamos, né, na geração ainda crise de ansiedade, síndrome do pânico, de depressão, porque somos bombardeados o tempo todo de informação, temos uma ansiedade, uma angústia para que as coisas se tornem realidade no minuto seguinte. Então, uma geração toda ansiosa. Por quê? Porque está ansiando, está com expectativa no lugar errado. Mas, de repente, até Cristo vai te permitir tocar no seu propósito. Vai te levar, vai te conduzir até Ele. E quando o teu propósito estiver realizado, Ele vai te sacar de lá e te levar para Ele. E você precisa obedecer, para que o seu, tanto para que o seu propósito, para que o propósito de Cristo seja cumprido em você, você precisa obedecê-lo. No hebraico não existe a palavra obedecer e a palavra ouvir. É uma palavra para as duas coisas. Deus não contava com a possibilidade de nós ouvirmos a Ele e não cumprirmos, não obedecermos. Agora, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão desses nossos planos, desses nossos propósitos, né? Porque nós conhecemos todos os versículos, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer cumprir aquilo que você deseja de uma forma excelente, mas é da forma dele, é no propósito dele, é do jeito dele, é no tempo dele. Então nós somos bombardeados de versículos muitas vezes, decorando os textos, mas temos dificuldade em vivê-los. Porque a gente faz assim: ah, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso resolver isso aqui, qual resolve para mim? E na minha geração high-tech, eu dou quase uns 2 minutos para ele. E aí eu vou lá dar uma checadinha para ver se está pronto. Não está pronto ainda. Aí eu vou lá e olho de novo. Na terceira vez eu falo: quer saber? Tem um amigo meu que vai resolver isso para mim. Aí eu vou lá e pego de volta. Quando na verdade eu preciso descansar nele, porque tem o tempo dele, tem o modo dele. Sabe, se fosse para ser o seu tempo, do seu modo, querido, não entregue. Faça você mesmo. Do it yourself, né? Precisamos entrar num lugar de sabedoria, entendimento. Mas é a sabedoria de Deus, é o entendimento dele para você. Sabe, esvazie-se de você mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você não negar o seu eu, se você não se esvaziar de você mesmo, você não vai ir após Cristo. Precisamos entrar num lugar de dependência do Senhor, até que nada mais nos importe além do propósito, do plano, da vontade dele para mim. Sabe, e é interessante que nós não temos vivido os dias mais fáceis. Os que têm intimidade com a gente sabem. Mas nós temos vivido, sem dúvida, os melhores dias de Deus. Amém. Os melhores dias das nossas vidas. Amém. Sabe quando as coisas elas vão se encaixando? Quando você prioriza realmente, né? Buscar em primeiro lugar vem do céu da sua justiça. E as demais coisas vocês serão acrescentadas. Eu tenho vivido isso. Sabe, às vezes eu falo, cara, e agora? Como é que vai ser isso aqui? E no mínimo do seguinte, está resolvido. Eu falo, não, esse aqui não dá. Quando eu vejo, está feito. Mas porque eu entendo que eu estou colocado num lugar de proteção, num lugar de cuidado, porque eu priorizei primeiro as coisas do Senhor. Porque hoje, de verdade, o que mais me importa é cumprir o plano e o propósito dele, ainda que me custe tudo. E esse lugar de entendimento, querido, é difícil, porque é difícil chegar nele, mas é mais difícil ficar nele. O tempo todo a gente é tentado a sair, dar uma voltinha fora e de repente tentar voltar de novo, porque tem alguma coisinha que a gente gosta que está ali, está do lado de lá da cerca. E nós fomos tentados a ir ali, e você olha e fala, meu Deus, e agora? Ah, Senhor, tira daqui, vai. Mas aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer para você. Sabe? As lutas que você pode vencer, Ele não vai vencer para você. Aquilo que você pode fazer no seu caráter, Ele não vai fazer por você. Aquilo que você pode fazer no seu tempo de entrega ao Senhor, no seu tempo de busca, no seu tempo de viver com Ele, Ele não vai fazer por você. Você precisa caminhar na direção dEle. Se fosse para Ele fazer tudo do jeito dEle, não tinha uma árvore no meio do jardim. Ele não precisaria ter deixado aquilo lá. Mas se não houvesse aquela árvore, você não poderia amá-lo. Você não teria direito de escolha. E você só tem o livre-arbítrio para ter o livre-arbítrio de amar a Ele. Então nós precisamos entender, entrar nesse lugar, fazer como Pedro, ouvir, obedecer. E quando Deus falar para a gente, agora larga tudo. Você fala, Senhor, mas não. Meu Deus, tanto tempo. Eu queria tanto. Eu sonhei tanto. Ele fala, agora larga. E muitas vezes Ele nem quer tirar de você. Você pode ter tudo aquilo que não te tem, mas se esse algo que você alcançou em Deus tiver um lugar indevido no teu coração, Ele vai te pedir. Como Ele queria saber se Isaac tinha um lugar indevido no coração de Abraão? E nós precisamos aprender a estar sincronizados nesse tempo, sabe? Deus chega para Saul e diz, olha, vai lá, mata aquele povo, mas não pega nada, não come dos espólios, não pega os espólios, não faz nada, larga tudo lá. Aí Saul, um rei ungido por Deus, foi Deus que ungiu ele. Saul vai lá e come dos espólios. Desobedeceu. Aí no momento seguinte o Senhor fala, olha, agora pode comer. Aí ele vai e fala o que para o povo? Ó, não toque em nada, não come nada. Cara, o cara estava fora do relógio. Não dava para ser pior. Estava ruim. Quebrou o wi-fi do cara. Estava quase sem direção, igual eu digo, bati na porta de vidro ali. Quem caiu? Perdi. Ó, você lembrou. Quem não lembrou, né? Quem esqueceu? Saul estava perdido, filho. Um rei foi ungido por Deus. E aí Deus fala, agora não come, ele come. Agora come, ele jejua. E a gente faz a mesma coisa. Ah, eu vou fazer um jejum das 7 semanas para poder comprar meu carro novo. Graças a Deus nós estamos libertos desse lugar. Mas durante muito tempo nós vimos isso ser praticado. Sabe, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Abraão, larga a tua parentela. Noé, faz a arca. Homens que se comprometeram com aquilo que ouviram. Sabe, porque mais do que ouvir a voz do Senhor, você precisa se comprometer com ela. Porque de repente você tem desculpa, eu não ouço, aí Deus vem e fala. Aí você fala assim, não, o que eu ouvi não é Deus. Aí Deus vem e fala de novo. E aí você fala, não, agora se passar uma Kombi laranja e cruzar um Fusca amarelo, depois uma Brasília verde, aí sim é o Senhor. Cara, não tem, mano. Agora é interessante que é. São Paulo não cai em caída. Time grande não cai, só. Time grande não cai. Mas nós só colocamos essas provas para Deus quando Ele está nos pedindo algo. Quando é para a gente abrir mão de algo. Que se você ouvir uma palavra assim do Senhor, vai e pega aquela bolsa ali, que tem tudo que você precisa dentro, você vai correndo. Se Deus fala para você aquilo que você quer ouvir, você não pede confirmação nem da tua esposa. E se a tua esposa falar ao contrário, ela fala, está amarrado em nome de Jesus. Vai se alinhar. Você está desintonizado. Então nós temos facilidade em crer naquilo que vai de encontro aos nossos interesses e dificuldade em crer naquilo que é para nós obedecermos, para nos comprometer. Agora, eu realmente creio em homens e mulheres que estão sendo levantados e que vão andar na contramão. Não é um lugar mais fácil para andar. É literalmente na contramão. Abra aí em Lucas mesmo, capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconis e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme estava escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Sabe, é interessante que João Batista, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E ele tem que sair do comodismo dele para ir cumprir o propósito dele aonde? No deserto, comendo gafanhoto. Sabe, eu realmente creio num tempo em que homens irão andar na contramão do sistema. Porque nós não vamos poder corrigir aquilo que está errado, estando dentro do sistema. Nós vamos ter que nos separar. E é engraçado que, se você vai lá em Isaías, você vai, Isaías capítulo 40, você vai ver esse mesmo texto dizendo, olha, voz do que clama no deserto. Daí estava anunciando a vinda de João Batista. Então João Batista tinha um propósito, já visto, já revelado ao profeta Isaías. E aí ele nasce, eu fico imaginando ele nascendo, crescendo, e chega o momento do cumprimento do propósito. E aí então ele vai para o shopping, é isso? Aí ele vai para um hotel 5 estrelas. Aí ele vai para o deserto. Onde era o propósito dele? No deserto. Agora, não é a coisa mais fácil do mundo. Ouvir O teu propósito era o deserto, ir para esse lugar. Mas o que mais importava para ele era a voz do Senhor. Ele ouviu e se comprometeu com aquilo. Sabe, eu vejo que o que mais o Senhor precisa nesses dias são filhos e filhas, homens e mulheres, que se comprometam, ainda que isso vai tirar ele da zona de conforto, ainda que isso vai te custar aquilo que você conquistou durante anos, ou que a tua família te deixou, né? Nós cantamos aí, né, para onde eu irei, queimei meus barcos no cais, queimei minhas carroças, afundei os barcos, fizemos de tudo. Só que isso a gente faz no momento de louvor. Agora, quando chega a hora de tacar o fogo na carroça mesmo, filho, muitas vezes nós vacilamos. Quando chega a hora de afundar o barco para não ter mais como voltar, porque existe um lugar em Deus que, eu vou te dizer uma coisa, se você olhar para trás, você vai virar estátua de sal. Estou meditando muito nesses dias, porque a nossa alma é o tempo todo tentada a voltar, a ir para a facilidade, a abandonar as coisas do Senhor. Existe uma guerra, existe a nossa carne milita todos os dias contra o nosso espírito. Eu falo que eu tento dormir o melhor homem, mas eu acordo o pior homem. E aí eu começo a minha batalha desse dia de novo. E nós somos o tempo todo tentado a olhar para trás, mas existe um lugar em Deus que depois que nós nos comprometemos, nós não podemos largar o arado, não podemos olhar para trás. Precisamos seguir no propósito, seguir adiante. Amém. Ainda que isso nos custe toda a nossa zona de conforto, toda a nossa segurança, tudo aquilo que a gente conquistou com duras penas durante anos. Mas eu vou dizer uma coisa, você conquistou com duras penas porque não era do Senhor, porque as coisas do Senhor vão simplesmente fluir para você. A conta que Deus faz, Ele paga. A conta que nós fazemos, nós pagamos. Então nós precisamos nos comprometer e não olhar para trás. Vai para o deserto, vou para o deserto. 18 anos de deserto. Para um ano e meio de ministério. Coisa doida. 18 anos de deserto para um ano e meio de ministério. E agora você quer saber o que mais é interessante nesse texto? Que aí quebra geral todo o nosso conceito. Ele foi para o deserto para cumprir um propósito que na verdade era preparar a vida de um outro maior que ele. Agora não. Nós, no nosso entendimento, a gente quer ser o pregador da terra. Né? A gente não está cumprindo a obra do Senhor, porque de repente está faltando um púlpito para a gente. Porque de repente a gente acha que aquele cara que está ali não é tão capacitado quanto eu. Olha, eu seria muito melhor que ele, eu só quero a oportunidade dele. Não, isso não acontece dentro de você, né? Está acontecendo dentro de mim. Vamos ser sinceros. Todos nós já tivemos esse conflito. Mas sabe, quando você entende que o teu propósito não tem você mesmo como fim, isso é libertador. Tira a sua expectativa de você mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem um propósito em Deus. Flua no propósito dele. Se o propósito dele for colocar outro em evidência através da sua vida, glória a Deus por isso. Sabe, a cruz tem um formato único. Você não vai conseguir mudar ela e deixar ela no círculo. A cruz fala de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente está careca de saber. Só que a gente tem dificuldade de praticar. Porque quando o outro irmão está indo um pouquinho melhor que a gente, já fala, o que está acontecendo? Ó. Cara, vamos cooperar com o propósito dele. Sabe, o abençoado não é aquele que tem em si o fim da bênção. O abençoado é aquele que transmite a bênção. O teu propósito, querido, não para em você. O teu propósito é servir. As coisas precisam passar para você para ter um destino em outro. Tudo. Seja recurso material, seja os dons espirituais, todas as coisas são dispensadas sobre você, para que você seja um canal do céu para tocar em outro. Aleluia, amém. Você não é o fim das coisas. Deus não fez um propósito de 8 bilhões de pessoas para acabar em você. Então esses 8 bilhões de pessoas que tem na Terra hoje vão cooperar para o propósito do Leandro, porque ó, ele é bonitinho, tadinho, né? Nem de longe, eu falei com a Flávia que eu estava no salão de beleza ontem à tarde, ela está fazendo o quê? Jura? Não parece. Sabe, nós não somos o fim das coisas. Nós não somos o fim das coisas. João Batista entendeu o propósito. Ele sabia que ele estava ali para preparar a vinda de Jesus Cristo. E ele teve uma mensagem só: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E aí Jesus vem com a mensagem: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. O nosso propósito está ligado com o propósito do eterno. Aleluia! Se o teu propósito está ligado nessa terra, está perdendo o seu tempo. Sabe, eu não vou dizer que você não pode lutar para ter uma condição boa. Se você tem problema com dinheiro, dá ele para mim. Você pode ter tudo aquilo que não te tem, nós já falamos. Mas o teu propósito não é, o teu propósito final não é esse. Você pode fazer as suas coisas humanas para de repente dar uma condição melhor, para que você viva melhor. Não há mal nenhum nisso. Mas o teu propósito principal, o teu foco, precisa ser naquilo que o Eterno está dizendo nesse tempo. O que é que os céus estão pedindo para a igreja nesse tempo? O que é que os céus estão pedindo para a minha vida nesse tempo? Sabe, eu preciso estar sincronizado para não fazer como Saul. O nosso foco precisa estar no Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar, querido. Eu falo que eu tenho sonhado com dias em que os cultos não vão acabar. Vai começar um culto no domingo, quando você vê, é quarta-feira, a gente está aqui ainda. Cara, mas eu não fui trabalhar. Tá bom, mas meu chefe vai entender. Opa! Agora fala uma coisa pra mim. Nossa, eu também estou risado, tá? Mas se for de Deus, você acha que o cara não vai entender? É que a gente tem fé para muitas coisas. Mas quando a fé bate na nossa humanidade, nas nossas convicções, naquilo que a gente aprendeu, nos nossos formatos, a gente vacila. Vai ter um tempo, querido, que nada mais vai nos importar. Começamos aqui no domingo e, tipo, se tocar o telefone do cliente na quarta-feira, eu vou ter que falar, xaramanai, acaba de ligar. Nós vamos entrar nesse tempo, eu creio. Eu creio, eu tenho profetizado isso. Eu tenho orado por isso. Talvez não vão ser todos, talvez vão ser poucos. Gideão começou lá com um exército enorme, acabou com 300. Agora, até isso a gente precisa entender. Porque a gente, de repente, tem saudade do soldado 31.999. E não tem problema em amar as pessoas. Mas se você estiver estabelecido num propósito, você vai liberar até as suas perdas. Então, de repente, isso não vai ser para muitos, mas vai ser para um povo posicionado. Vem uma geração remanescente que vai preparar a volta de Yeshua. Que vai dar a sua vida por isso. Vai viver como se fosse o último dia, todos os dias. Ah, eu vou viver hoje com intensidade. Sabe, nós vamos entrar num lugar de adoração, como se fosse a última adoração, querido. Aleluia! É um entendimento. sentimento de que, ah, eu não vou ficar aqui espectador daquilo que Deus está fazendo, que coisa bonita, olha, nossa, até arrepiei agora. Não, querido. É entrar num lugar de intensidade e falar: Deus, pode voltar agora, estou pronto. Sabe, você tem que estar num lugar de convicção, que se você morrer agora, cair duro aqui, ó, foi Deus. Precisamos viver intensamente as coisas do Senhor. Porque nós vivemos tão intensamente as nossas coisas e nós temos dificuldade em viver intensamente as coisas que são propostas de Deus. Isso é, no mínimo, incoerente. Se nós somos formados para um propósito eterno, nós vivemos com intensidade de um propósito terreno. Precisamos de uma renovação de mente. Romanos 12, 2, a gente quase não ouviu na vida. É, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. A gente está o tempo todo repetindo isso, quase que um mantra. Mas a gente tem dificuldade em renovar, através da nossa mente, as nossas atitudes. Porque eu não posso dizer que eu tenho uma mente renovada, mas as minhas atitudes não mudam. Precisamos ir para esse lugar em Deus, de intensidade, onde nada mais nos importa. Tá bom, Senhor, aonde é no deserto? Vamos lá, bora lá. Ah, mas vai custar, cara, não tem problema. Ah, mas precisa, tá bom, estamos aqui. Sabe, o Evangelho precisa sair da nossa teoria para entrar num aspecto prático na nossa vida. Nós precisamos começar a viver o Evangelho, porque ele é simples. A gente tornou tão difícil durante tanto tempo, para depois querer vender uma facilidade, mas é simples. Ame a Deus, ame ao seu próximo, obedeça ao Senhor, está tudo certo. Difícil, né? Tem uns próximos que de repente a gente está querendo enforcar. E aí Deus está mandando amar. Aí você já fala assim: não, Senhor, quero amar ele na eternidade, vou mandar ele para lá agora. Não, amar. Amar. Obedecer. Agora faça uma reflexão, né? Faça. Não se manifeste, por favor, mas faça aí, né, uma reflexão sobre si próprio. Porque nós temos facilidade em enxergar o outro. Temos facilidade em olhar e apontar os defeitos nas pessoas, enxergar as condições das pessoas, mas nós temos dificuldade em fazer uma avaliação honesta de nós. Mas quem não sabe onde está, querido, não sabe onde vai. Pega aí o teu Waze, coloca um esquilo aí, mais um esquilo GPS, você vai chegar em algum lugar. Precisamos fazer uma avaliação honesta de nós. Sabe, sem máscara. Não importa se de repente a gente passou uma imagem errada para o nosso cônjuge até hoje, para os nossos pais, para os nossos pastores, para os nossos irmãos. Mas quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos ser honestos. Porque nós podemos enganar qualquer um, menos Deus. Então, nós precisamos nos despir de nós mesmos, tirar toda a máscara, toda a fantasia, e falar: Senhor, eu sou isso aqui mesmo. Eu preciso de Ti. Sabe, eu preciso que o Senhor venha nessa manhã e me toque como tocou Jacó. E transforme, mude o meu nome, mude os meus passos. Sabe, que o meu caminhar de hoje em diante seja diferente. Que o meu nome, que o meu propósito seja estabelecido. Que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Onde é que eu coopero com o Teu reino? Onde é que eu estou inserido no propósito eterno? Qual é o lugar que eu estou estabelecido em Ti, Senhor? Sabe, de repente hoje é o dia de nós chegarmos para Deus e falarmos o nosso verdadeiro nome para Ele. Sabe, Você acha que Deus não sabia que Jacó era Jacó ali, mas ele fala, e qual é o seu nome? Sabe, você precisa reconhecer quem você é na atualidade para que Deus manifeste quem Ele quer que você seja. Você precisa entender o lugar em que você se encontra para que Ele possa te transportar e te levar para o lugar que Ele quer te colocar. Você precisa reconhecer a sua humanidade, as suas falhas, as suas mazelas, para que Ele possa vir trabalhar no teu caráter, para que Ele possa vir transformar a tua vida. Você precisa enxergar. Sabe, ninguém muda com alguém dizendo, olha, você faz isso, você faz aquilo. Você muda quando você enxerga que você faz isso. Você muda quando você enxerga que você faz aquilo. Você muda quando esse entendimento é gerado dentro de você. Agora, para que nós sejamos ministrados pelo Espírito Santo, nós precisamos convidar Ele a ter esse lugar em nós. Sabe, nós precisamos viver um lugar em Deus que vai além de ter uma religião, que vai além de vir para dentro de uma bolha, né? Cara, a igreja é um lugar de proteção, de comunhão. Nós conversamos uns com os outros, compartilhamos, somos ministrados todo o tempo. Mas nós estamos sem igreja ali fora, da calçada para lá também. Precisamos manifestar Cristo através das nossas vidas. Amanhã, hoje à tarde, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no nosso trabalho. Se eu sou um médico, eu tenho que ser um médico cristão que vai transparecer as virtudes, as características de Cristo através da minha vida. Se eu sou um advogado cristão que vai transparecer, sabe? É o sacerdócio em todos os lugares, querido. Este é o lugar em que a igreja está entrando, um lugar de sacerdócio real. Sacerdócio verdadeiro, verdadeiros sacerdotes que estão impactando nos lugares em que estão inseridos. Você não precisa de um púlpito para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você não precisa de um microfone. Você precisa de um coração disposto a ouvir e obedecer. Nós temos uma responsabilidade, um encargo nesses dias de cooperar com aquilo que o céu está fazendo. Sabe, de repente, como eu disse, nós estamos libertos de algumas coisas. Nós já fomos libertos das campanhas. Algumas coisas já têm clareado na nossa visão. De repente a gente já está como o cego lá, que já está enxergando o homem como árvore, já não está mais cego. Está com a visão embaçada, mas já está enxergando alguma coisa. Mas nós precisamos pedir que o Senhor clareie a nossa visão para que a gente entre para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Entenda o que é que o Senhor está fazendo na igreja. Não tem a ver com a nossa congregação, com a nossa casa, conosco. O plano do Senhor é para o reino dEle. Senhor, nesse tempo, o que é que o Senhor quer estabelecer no teu reino? Então eu vou cooperar aí. Porque ou você vai ser cooperador disso, ou vai ser um espectador. Então nosso trabalho nesse tempo é ouvir o Senhor e cooperar. Cooperar com a volta de Yeshua. Sabe, se você começar a analisar, você vai ver que você tem que orar todos os dias por Israel, por Jerusalém. Você tem que orar todos os dias para um reposicionamento, para uma restauração da noiva, da igreja. Porque a gente fala tanto, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Mas nós vamos cooperar com isso. O quanto eu tenho trabalhado para que Jesus Cristo volte. Quanto eu tenho ouvido dEle, manifestado as características dEle, me empenhado nas coisas que Ele quer que eu me empenhe. Queria que você curvasse sua cabeça agora para nós orar. sabe, não se preocupe, querido, com o que você viveu até o momento atual. Seja honesto com Cristo, seja honesto com você mesmo. E abra o teu coração para o Senhor nessa manhã. Sabe, fale para Deus aquilo que você tem sentido, aquilo que você... Quais são as suas lutas, as suas dificuldades em se render? Quais são as suas dificuldades em entrar nesse lugar nele? Quais são as suas dificuldades em abrir mão de algumas coisas? Quais são essas coisas que tem te roubado do Senhor? Sabe, o Senhor já te conhece, mas Ele quer ouvir de você. Ele te pergunta nessa manhã, qual é o teu nome? O que é que tem te roubado de servir o meu propósito? O que é que tem te paralisado nesse tempo? Quais são as angústias, as aflições que tem roubado você na minha presença? O que é que tem te impedido de ouvir a minha voz e obedecer? Quais são os traumas? Quais foram os anseios? Quais foram as situações que tem te roubado de mim, filho e filha? Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa manhã. E Deus, nós fazemos um exame das nossas vidas, Senhor. Deus, fazemos um exame do tempo que temos vivido, daquilo que o Senhor tem, meu Deus, falado para nós, daquilo que o Senhor tem, Senhor, mostrado para nós. E queremos nessa manhã fazer uma avaliação correta se aquilo que nós temos buscado está, Senhor, de acordo com essas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Traga-nos, Senhor, um entendimento, uma mente renovada em Ti, para que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer, para que nós possamos nos comprometer com o Senhor, para andar na Tua direção, para nos comprometermos, Senhor, com a obra que o Senhor tem feito no Teu reino, na Tua igreja, Senhor. Compromisso não seja com pessoas, com palavras, com instituições, mas que o nosso compromisso seja firmado em Ti, Senhor, na Tua voz, nas Tuas coisas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, gastar tempo em ouvir a Tua voz. Que nós possamos, Senhor, ir para o Senhor, para ouvir do Senhor, para nos responsabilizarmos com isso. Muda as nossas vidas, Senhor. Propósito, para viver os teus planos, os teus propósitos. prioridade máxima. Tu tens meu coração. em temporadas diferentes da nossa vida. Talvez você já entendeu o seu propósito, mas você tem medo de abraçá-lo. Ou talvez você ainda nem entendeu o seu propósito e você precisa de entendimento. Ou talvez você ainda nem tenha se comprometido com o Senhor completamente. Talvez existam coisas dentro de você que te prendem. Ah, meu irmão, mas essa manhã é uma manhã profética. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Segure esse cálice, segure esse pão na sua mão e se comprometa com ele. Abrace o seu chamado, abrace o propósito.